Nós vamos colocar aqui alguma coisa a respeito da lei de destruição. O que é a lei de destruição? A lei de destruição, ela está naquela parte do livro dos Espíritos, onde está escrito leis morais, ou leis divinas, ou leis naturais. Existe, então, a primeira grande lei, que é a lei da reencarnação, depois tem de reencarnação, depois tem a lei de ação, de causa e efeito, ou lei do karma, de ação e reação, depois tem a lei de amor, tem a lei de preservação, tem a lei de trabalho, tem a lei de destruição, e deve ter mais duas ou três que eu agora não estou lembrado. Mas essa lei de destruição, ela, às vezes, ela é muito meio que mal vista por alguns espíritas ou estudiosos do espiritismo que talvez não estudaram direito essa lei de destruição. E se for, então, de pessoas totalmente leigas à filosofia espírita, elas vão comentar com outras pessoas que isso é uma coisa extremamente incoerente, uma coisa totalmente ilógica, e que seria, digamos assim, um contrassenso da questão divina, que Deus jamais iria permitir que existisse uma lei aqui no planeta, e não só no planeta, como em todo o nosso universo, uma lei de destruição. Porque Jesus, Deus, sendo bom, justo, benevolente, jamais, na questão de quem não conhece, jamais iria permitir uma lei de destruição. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. A lei de destruição, ela é extremamente necessária. Porque tudo aquilo que é visível aos nossos olhos, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, ou seja no reino animal, é destrutível. Se nós estamos vendo isso aqui agora, hoje, daqui 100 anos, ele estará destruído pela ação do tempo. Se nós vamos ver no reino vegetal, um dos maiores seres vivos que existe hoje no planeta é a grande sequoia que está lá no Parque Nacional da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem 4.650 anos. Quer dizer que quando Jesus nasceu, ela já tinha 2.650 anos. Mas ela vai perecer pela ação do tempo. Outras vão vir para substituí-las. A maior delas tem 120 metros de altura, mas ela vai ser destruída pela ação do tempo. Mais 1.000 anos? Não sei. Mais 2.000 anos? Não sei. Mais 100 anos? Não sei. Não sabemos. Mas a ação do tempo é inexorável, é irremediável. Então vamos dar um exemplo bem prático aqui, também da, digamos, do reino mineral. Não sei quem conhece Torres. Existem lá aquele Morro das Furnas, que há, eu não digo muito, mas 2, 3 mil anos atrás não era como é hoje. Como o Morro da Guarita, como o Morro do Farol, não sei quem conhece lá, ou outros locais onde Mirante Gelaim, digamos assim, outros parques que existem por aí, que existe uma beleza natural muito bonita. Quer dizer, 1.000 anos atrás não era assim. Daqui 1.000 anos não vai mais existir isso aí. A coisa se renova. Vão existir outras coisas. Pela ação destrutiva do tempo, as coisas são, de certa forma, destruídas para que a natureza se renove. Essa é a ação natural das coisas. Vamos dar um exemplo aqui bem prático da lei de destruição. Nosso corpo físico. A cada dia que passamos, nós estamos sendo destruídos pela ação do tempo. Nós temos que ver a ação da destruição, a lei de destruição, não com olhos de negatividade, mas olhos de que existe sempre uma renovação para tudo. Então, quando nós nascemos, nós já começamos a morrer, gente. No momento em que nós nascemos e viemos para esse mundo, reencarnamos, nós já começamos a morrer. Se nasce, eu nunca vou esquecer de uma professora do terceiro ano primário que nos dizia assim: se nasce, se cresce, alguns ficam velhos e se morre. É a ação natural das coisas. O nosso corpo, existem dois tipos de destruição. A primeira, que é a destruição natural. As pessoas vivem 80, 82, 85, 90, 92. Alguns têm uma longevidade maior, 100 anos. É a ação natural do tempo, em que as pessoas um dia morrem. Morrem. A única coisa que é indestrutível é o nosso espírito, que é imortal. Então, o que morre é o nosso corpo físico. O que é destruído pela ação do tempo, naturalmente falando, é o nosso corpo físico. Que, se nós formos voltar lá para o ensino fundamental, existe aquela como é que é a cadeia alimentar, né? Que nós estamos no topo. Então, vamos ser bem simples. A vaca come o pasto, nós comemos a vaca, quando nós morremos, nós viramos terra e vamos dar adubo, digamos assim. Claro que hoje não, porque se bota nos túmulos, mas antigamente se enterrava no chão. Crescia grama, aonde os animais comiam novamente, era servido de alimento para o homem, e assim é o círculo da renovação. E não existe outro jeito de nós mudarmos. É uma lei natural, é uma lei moral, é uma lei divina. Com essa destruição natural, é interessante, porque não existe uma destruição perispiritual. Quando nós partimos desse mundo, dessa existência aqui, carnal, para uma existência espiritual, no momento que nós desencarnarmos naturalmente pela ação do tempo ou de uma doença que a gente adquiriu com o passar do tempo, que é doenças são normais. Até uma pessoa tempos atrás me diz assim, falou em italiano, né? Ele dizia assim, em todos os casos, diz ele, tem que ficar doente para morrer. Porque se as pessoas não ficam doentes, não se morre. Então, a gente não sabe mais lidar muito bem com a morte. Parece que as pessoas querem, os médicos querem, que tudo hoje subsista, tudo continua vivendo para sempre. Não existe isso. O que a gente pode é, através da medicação, através da tecnologia cirúrgica, através das novas tecnologias medicinais, prolongar um pouco a nossa existência. Mas nunca vai vencer a ação do tempo, gente. Então, nós um dia vamos partir. É aquilo chamado, que é uma palavra que muitos não agrada, muitos ouvidos de muitas pessoas, que é a finitude. Todos nós somos finitos. E principalmente depois que a gente passa dos 60 anos, quase aqui ninguém tem mais de 60 anos, mas eu tenho. A gente começa a pensar na finitude. Porque aí começa a doer aqui, começa a ficar doente ali, começa a ficar doente lá, e tu sabe que tu está chegando, digamos assim, na terceira parte, se eu chegar até os 80 anos, na terceira parte de tua existência carnal. Bom, aí tu vai começar a rever tua vida. Opa, agora eu vou ter que começar a rever meus pensamentos. É fácil ficar falando aqui na frente, mas será que eu faço lá fora aquilo que eu faço aqui na frente? Que eu falo aqui na frente? Será que é mais fácil dizer assim, faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço? A gente revê os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente revê nossas palavras, e vocês também fazem isso, tenho certeza disso. Essa é a destruição natural, que é pelo tempo, pela velhice. Agora existe uma destruição abusiva. Aquela destruição, estamos falando aqui de destruição do corpo físico. Nós não vamos falar de natureza, de animais, vamos falar de nada. Vamos dar um exemplo bem prático, que somos nós próprios. A destruição abusiva do nosso corpo físico. Aí existe aquela destruição em que a gente pode dizer que nós estamos nos destruindo. Nós estamos nos destruindo. Em casos em que há excesso de álcool, onde há excesso de alimentação, falta de cuidado com o açúcar, falta de cuidado com os vícios do álcool, os vícios do cigarro, das drogas. Aí o que está acontecendo? Uma destruição abusiva de nosso corpo físico, gente. Isso não é uma destruição natural. Nós estamos interferindo na nossa própria destruição. Então, nós estamos nos destruindo. E quando nós provocamos a nossa destruição, existe também a destruição do nosso corpo perispiritual, que é indestrutível. E nós vamos colher essa destruição consciente por nossa parte, porque nós sabemos que às vezes cometemos excessos, de toda forma, ou às vezes até por excesso de medicação, né? Nós vamos colher essa autodestruição numa outra existência, onde nós vamos reencarnar com problemas ou no nosso fígado, ou no nosso estômago, ou no nosso pâncreas, ou na nossa garganta, ou no nosso coração, ou no nosso rim, em qualquer parte aonde a gente abusou nessa atual existência, destruindo-nos a nós próprios. A ação do tempo é uma ação que nós não podemos ir contra. Até hoje eu estava escutando uma palestra do Divaldo Franco, que ele estava falando sobre a questão do suicídio. O suicídio também é uma outra questão de destruição, de autodestruição, extremamente grotesca, extremamente violenta. Uma, porque ofende as pessoas que estão ao nosso redor. Porque no momento em que a pessoa se suicida, ela está se destruindo. E ela vai sofrer a ação do suicídio. Ela está sendo também culpabilizada por deixar tantas pessoas que a amam extremamente tristes. Porque a pessoa que se suicida, ela não leva consigo a ideia de que tem muitas pessoas ao lado dela que a amam, que gostam dela. E essas pessoas vão sofrer no momento em que ela comete esse tipo de autodestruição. Por isso que hoje existem o problema da anencefalia, o problema do autismo, o problema de outras doenças mentais extremamente que existem por aí consideravelmente, são ex-suicidas. Quer dizer, se nós entrarmos na causa e efeito, digamos assim, na lei da causa e efeito, nós vamos entender perfeitamente a lei de destruição. Então, o que queríamos colocar aqui hoje é de que a lei de destruição é extremamente necessária para que haja uma renovação. Porque no momento em que nós somos destruídos pela ação do tempo, há uma renovação. Nós vamos reencarnar melhores, se nós soubermos viver nessa existência, nós vamos reencarnar numa próxima existência melhores do que nós somos hoje. Muito obrigado.